Ei! Se liga no papo. Vamos, mulherada. Será que um dia vai levar alguém a sério? Só lembra de mim quando não tem ninguém pra ficar. Fala de saudade, eu te amo como se fosse bom dia. Você não se apega, vive e curte um só momento. Confunde um sentimento, nunca vi nem sabe o que é. Cuidado que um dia você pode terminar sozinha e o pior, todo mundo ri da sua cara. Então tome cuidado com o que fala, a sua audiência tá acabando. Se põe no seu lugar, vem valorizar, comigo seu hip hop está em alta. Eu vou te apresentar o que te falta, sei bem do que você tá precisando. Um pouco de amor, com muito calor. Hey! Vem! Boa, bora, bora! Você não precisa de nada pra ser popular. E de repente por mim pode se apaixonar. Vem, dá uma chance pra gente. Carente de nada pra ser popular. Vem, conheço bem o seu fogo. E de repente por mim pode se apaixonar. Será que um dia vai levar alguém a sério? Só lembra de mim quando não tem ninguém pra ficar. Fala de saudade, eu te amo como se fosse bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu bem. Meu bem, bem, bem. Que sem teu amor eu não sou nada, não. Se você soubesse, bem, iria voltar pra viver um sonho. Se quando te vejo me falta o ar, tanto desejo não dá pra explicar. Tudo que eu quero é voltar pra onde? Tenho tanto pra te dar, me aceitar, juro que posso mudar, pra gente viver feliz. Quero ouvir, vai! Boa! Quero ser um amor, seu amor, seu amor. Vamos, meu bem, bora, meu bem. Meu bem, quero ser um amor. Que sem teu amor, só vocês, palma da mão.